Estamos começando mais um encontro com a palavra e este é o momento de você pegar a sua Bíblia. Junte-se a nós nesta maravilhosa caminhada pela santa e inspirada palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Neemias. No Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 7, Jesus afirma que no dia do julgamento muitos virão até ele e em três palavras farão uma avaliação de suas vidas. Essas três palavras serão: realizamos muitos milagres. Assim, eles resumirão suas vidas. Jesus, então, fará a avaliação de suas vidas também em três palavras: vocês praticaram mal. E falará: nunca os conheci. Afastem-se de mim. Essas palavras de Jesus são muito impressionantes. Elas nos alertam quanto à possibilidade de alguém trabalhar para o mal enquanto acha que está envolvido em obras maravilhosas para Deus. Como as pessoas podem se enganar tanto, hein? Quando estudamos o que chamei de a sinopse dos evangelhos do Velho Testamento, os livros de Esdras e Neemias, aí encontramos a resposta para essa pergunta. Em nosso último estudo, analisamos esses dois livros. Uma das coisas que eles têm em comum é o tema que é a obra de Deus. O livro de Esdras nos mostra alguns princípios que devem ser aplicados por alguém que deseja realmente fazer a obra de Deus. O livro de Neemias nos mostra as características do líder que Deus procura para que sua obra seja realizada, quer ela seja realizada através de uma pessoa ou de um povo. Estudamos os livros de Esdras e de Neemias juntos porque esses dois livros do Velho Testamento são gêmeos. Já vimos em que os dois são semelhantes. Agora vamos começar a analisá-los separadamente. Em nosso último estudo, vimos os cinco princípios que devem ser aplicados por alguém que deseja realizar a obra de Deus. Vimos que Deus, que age por trás de tudo, sempre dará evidências claras para que aqueles que serão agentes do seu trabalho possam realmente fazer o trabalho. Vimos que o terceiro princípio é que Deus faz os primeiros movimentos por trás de tudo, dando orientações claras a respeito do seu trabalho. Deus também provê todas as condições necessárias para que sua obra seja realizada. Depois, observamos o quarto princípio que funcionará se a obra do povo for realmente uma obra de Deus. Deus não apenas supre, Deus provê infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo nos exorta a entendermos as estratégias de Satanás. Não podemos ignorar os artifícios do inimigo. Ele é enganador. Satanás gosta de imitar e de enganar. Uma das maneiras que Satanás usa para tirar nossa atenção do melhor de Deus para as nossas vidas é: o maior inimigo do melhor é o bom. Quando Deus está trabalhando através de você, você experimenta o melhor de Deus. Satanás não quer que você viva o melhor de Deus. Ele é muito esperto e sabe que não vai impedir que você faça a obra de Deus tentando você a roubar um banco. Ele vai tentar você a fazer alguma coisa boa. Se Deus quer que você seja um médico missionário e se isso é o melhor de Deus para a sua vida, Satanás vai tentar você a ser um bom médico. Ele usará alguns dos seus melhores amigos para dizerem: ei, nós precisamos de bons médicos aqui. Por que é que você tem que exercer sua carreira no norte do Paquistão? Você vai tratar deles, mas eles nunca se converterão. Ao norte do Paquistão, a menos de 300 quilômetros da Rússia, China e Afeganistão, conheci alguns médicos. Quatro deles eram cirurgiões que estavam servindo a Deus naquela região há 25 anos. Eles não tinham visto nenhum muçulmano se converter, mas estavam tratando de muçulmanos desde que se convenceram de que Deus tinha um lugar para eles ali e que estavam cumprindo o chamado de Deus naquele lugar. Eles me disseram que Satanás estava sempre usando os amigos e a família, através de cartas ou durante suas férias em casa, dizendo as mesmas palavras que eu usei anteriormente. Ei, nós precisamos de bons médicos aqui. Eu gostaria de continuar falando desse princípio do livro de Esdras sobre fazer a obra de Deus e não a do homem. Um sexto princípio que Esdras apresenta para nós está intimamente ligado ao princípio que acabamos de ver. Fique sempre preparado para a oposição que virá quando você tentar fazer a obra de Deus. Algumas vezes, quando as pessoas se dispõem a fazer a obra de Deus, assim que encontram oposição, perguntam: será que eu não entendi o sinal? Não segui bem as orientações? Será que estava tudo errado? Essas perguntas sugerem que a pessoa achava que não haveria oposição alguma quando está fazendo a obra de Deus. Há uma força do mal nesse mundo que trabalha através das pessoas, assim como o poder de Deus e do bem também trabalha através das pessoas. Se Satanás se opõe a tudo que Jesus Cristo está fazendo e quer fazer, deveríamos esperar a oposição quando Cristo trabalha através de nós. Algumas pessoas que se opõem a você não percebem que estão sendo embaixadoras de Satanás. Quando Jesus disse a seus discípulos que iria morrer em uma cruz, perguntou: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: feliz é você, Simão, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas que elogio, hein? Jesus quis dizer que iria construir sua igreja sobre o fato de que um homem como ele podia receber tal revelação. Mas quase na mesma hora o Senhor começou a explicar que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas e que fosse morto. Pedro disse mais ou menos assim: o Senhor está louco! Pedro se opôs a Jesus. Então o Senhor disse uma coisa muito forte para Pedro. Ele nem sequer o chamou pelo nome. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus disse isso a Pedro quase no mesmo momento em que falou: feliz é você, Simão, porque isto não lhe foi revelado por carne, mas por meu Pai que está nos céus. E logo a seguir Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando você decide fazer a obra de Deus, encontra muita oposição, na maioria das vezes, de pessoas. O livro de Esdras nos diz que quando os exilados voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo, os que moravam lá tentaram desanimar e assustar os que estavam voltando. Eles mandaram mensagens para o rei Ciro cheias de mentiras. E quando os judeus continuaram a construção de acordo com o livro de Esdras, os inimigos começaram a ridicularizá-los. Gozavam dos judeus, riam deles. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo, hein? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Será que vão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Os inimigos ridicularizavam os exilados. Esdras, na verdade, não viu isso. Ele chegou mais tarde. O segundo retorno, que foi liderado por Esdras, aconteceu muitos anos depois. A oposição era tão ameaçadora que os construtores tiveram que colocar guardas armados ao redor do templo. O livro de Neemias diz que quando eles estavam construindo o muro, tinham a ferramenta em uma mão e a espada na outra. Esses exilados literalmente tinham que lutar enquanto faziam a obra de Deus. Esse é um exemplo de oposição externa. Existe a ideia de que a oposição externa é mais fácil de ser enfrentada, porque ela é óbvia e a esperamos de nossos inimigos. Ela está lá e podemos percebê-la. Você pode montar um plano de combate contra o plano deles. O segundo tipo de oposição é interno. Quando os exilados retornaram para a reconstrução do templo, os povos pagãos que então viviam em Jerusalém e em Judá aproximaram-se do governador Zorobabel e do sacerdote Jesua, que lideravam o primeiro dos três retornos. Esses pagãos disseram: vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época que o rei da Assíria nos trouxe para cá. Esses povos pagãos tinham sido conquistados pela Síria e deportados para a terra de Israel. Zorobabel e Jesua responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Zorobabel e Jesua estabeleceram um princípio em relação à obra de Deus. O povo de Deus deve fazer a obra de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, e eu vou repetir porque talvez você não entenda de primeira. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para atingir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus. E eu vou falar mais uma vez. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus, para atingir os propósitos de Deus, de acordo com o plano de Deus. Esse é um dos princípios que deveria nortear o trabalho de Deus. Quando você entende essa declaração, conclui que incrédulos não podem participar da obra de Deus. Um autêntico trabalho de Deus é conduzido por verdadeiros crentes e seguidores de Cristo. Incrédulos não participam de um trabalho de Deus genuíno. Essa é uma das razões para a igreja de hoje estar tão fraca. Creio que uma das fraquezas da igreja atual seja o fato de ser formada por uma mistura de pessoas. É quase impossível encontrar uma igreja que não seja formada por um grupo misto de pessoas. Pessoas salvas e não salvas. Jesus profetizou isso em sua parábola do joio e do trigo. Nessa parábola a pergunta foi: o Senhor quer que tiremos o joio? E a resposta: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Os dois juntos, trigo e joio. O joio é muito parecido com o trigo. Jesus falou: deixem os dois crescerem juntos, um dia vou separá-los. Por isso, é de se esperar que a igreja seja uma mistura de pessoas. Mas há um princípio padrão para a obra de Deus que explica por que nossas igrejas são tão fracas hoje. Em muitas de nossas igrejas não há qualquer critério na inclusão de um novo membro. Ninguém mais fala que a igreja é para os que creem. Com a aproximação da igreja da sociedade, existe o interesse em incluir na igreja os líderes das comunidades, pessoas de prestígio, com dinheiro, que possuam reconhecimento. Querem que essas pessoas sejam líderes das igrejas sem se importarem se são convertidos ou não. A igreja não pergunta mais: você realmente crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e quer que ele seja o Senhor da sua vida? As igrejas deixam passar a oportunidade de confrontar as pessoas com esse veredito da fé em Cristo. Estamos estudando no livro de Esdras o princípio padrão que diz que o trabalho de Deus deve ser executado pelo povo de Deus e não por qualquer pessoa que queira fazer parte da obra de Deus simplesmente porque é um bom negócio ou porque é politicamente correto. Imagine um profissional que precise conhecer muita gente. Um ortodontista, por exemplo, que não crê em Cristo, mas que precisa conhecer famílias com filhos pequenos. Esse profissional pode querer se tornar um superintendente de escola dominical de uma grande igreja de seu bairro, porque ele quer conhecer essas famílias. Conseguir isso seria muito fácil para ele, porque a maioria das igrejas da região ficaria orgulhosa em tê-lo como membro. Isso seria a quebra de um dos princípios padrões que Esdras nos ensina em seu livro. Agora, dá para você entender por que Jesus dirá para aquelas pessoas que alegaram terem feito grandes coisas: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O princípio padrão número 7 é: Deus faz os primeiros movimentos. O Deus que orienta e que provê tudo o que é necessário para que sua obra seja feita derrubará qualquer oposição contra a sua obra. Essa promessa, princípio tão bonita, encoraja e traz esperança para os servos do Senhor que fazem a obra de Deus combatendo a oposição com fé, espalhados por todo o mundo. Como servo do Senhor, creio nesse princípio de todo o meu coração. Baseado em minha própria experiência, creio sinceramente que quando Deus faz o primeiro movimento e orienta em direção à sua obra, Ele provê tudo o que é necessário para que o trabalho seja feito. Pela graça de Deus, tenho vivido esse princípio padrão muitas vezes em minha vida e em meu ministério. Eu creio que o mesmo Deus de Esdras e de Neemias pode derrubar qualquer oposição ao seu trabalho hoje, como ele fez nos dias de Esdras e Neemias. A maravilhosa derrubada de oposição ao seu trabalho que Deus fez está ilustrada em Esdras capítulo 6, versos 6 até 8. A mensagem tinha sido enviada ao governador Ciro dizendo que os judeus eram um povo rebelde, que tinham uma história de rebelião e aconselhava Dário a não deixar os judeus reconstruírem o templo. A oposição inventou muitas mentiras contra os judeus. Por um tempo, a obra de reconstrução foi proibida, até que os babilônios fuçaram em seus arquivos e descobriram que Ciro realmente tinha decretado a liberdade deles e fornecido material para que o templo pudesse ser reconstruído. Portanto, a resposta àquela mensagem foi: mantenham-se afastados de lá, não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Você está vendo como Deus derrubou a oposição? Esse é outro princípio padrão para o trabalho de Deus ilustrado no livro de Esdras. Mais um princípio padrão no livro de Esdras é o seguinte: os espectadores pagãos serão salvos enquanto assistem o povo de Deus executarem a sua obra. Uma vez vi uma placa na casa de uma senhora crente. Estava escrito: atenção, Deus trabalhando. Que pensamento bonito! Você já viu Deus trabalhando? Você já viu um trabalho que só podia ser um trabalho de Deus, porque não havia maneira de realizá-lo, senão com a intervenção divina? Quando as pessoas veem Deus trabalhando através de nós e sabem que somos apenas vasos terrenos e que o trabalho que está sendo feito não poderia ser concluído por nós, é aí que elas começam a perceber que aquele é um trabalho de Deus. Começam a pensar que talvez seja realmente um trabalho de Deus. Começam a entender o que Paulo quis dizer quando afirmou que Deus é o que move todas as coisas e é a fonte de todas as coisas e o poder por trás de tudo que seu povo faz. É dessa forma que prestar atenção no trabalho de Deus salva as pessoas. Em Esdras capítulo 6, verso 21 e 22, lemos que alguns dos incrédulos que tinham sido exilados em Judá afastaram-se dos seus costumes imorais e uniram-se aos israelitas na adoração ao Senhor Deus durante a festa dos pães asmos. Isso é diferente do que vimos no princípio padrão anterior. Não são incrédulos que se aproximam dizendo: olha, nós queremos nos envolver na obra de Deus, queremos ser oficiais da igreja. Não, não, não. Isso é outra coisa. Quando as pessoas pagãs eram salvas, quando experimentavam o que o Novo Testamento chama de novo nascimento, passavam a pertencer ao povo de Deus, tornavam-se parte do povo de Deus através do qual Deus quer fazer a sua obra nesse mundo. Chegamos ao princípio número 9. Todos aqueles que estão envolvidos na liderança do trabalho de Deus encontrarão o trabalho de Deus revelado na sua palavra. Esdras é um exemplo disso. Ele tinha determinado em seu coração estudar a palavra de Deus, obedecê-la e ensinar em Israel os estatutos e julgamentos revelados nela. Quando estudamos o caráter de Esdras em nosso último encontro, descobrimos que ele é um dos exemplos mais bonitos de homem de Deus na Bíblia. Esdras era descendente de Uquias, que tinha descoberto os rolos das Escrituras no templo na época do rei Josias. A descoberta de Uquias reacendeu o interesse do povo pela palavra de Deus. A vida e ministério de Esdras mantiveram acesa a chama do interesse pela palavra de Deus. Agora Esdras sabia o que era a obra de Deus porque ele estava conhecendo a palavra de Deus. Depois que essa missão foi cumprida, Deus quis instituir um importante ministério de ensino no templo. Foi por isso que Esdras voltou com todos os seus escribas e sacerdotes para ensinar no templo. Um bom exemplo disso é Cameron Townsend, que começou o movimento Wycliffe de tradutores da Bíblia. De onde Cameron Townsend tirou a ideia de que deveria haver um movimento para a tradução da Bíblia para os diferentes idiomas dos povos de todo o mundo? Ora, ele leu na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, que no último dia, ao redor do trono, nos céus, haverá pessoas que terão sido redimidas de todas as tribos, povos e línguas. O Espírito Santo soprou em seus ouvidos. Como chegaremos a esse ponto? É claro que eles ouvirão o Evangelho em seu próprio idioma. Cameron Townsend teve a visão dessa obra. Ele ficou incomodado com a necessidade de oferecer a linguagem escrita para todos os diferentes povos do mundo, de ensiná-los a ler e a traduzir a palavra de Deus para o seu idioma. O 11º princípio padrão está associado à palavra de Deus e é muito realista. Descobrimos que esse princípio padrão para a obra de Deus no livro de Esdras é verdadeiro e tem sido ilustrado através da história da igreja. Geralmente, depois que a obra de Deus é concluída, ele permite que seu agente humano caia, para que fique claro para todos que a excelência do poder era de Deus e não do homem. Você percebe isso no livro de Esdras e no livro de Neemias, porque nos dois livros, depois que a obra foi concluída, o povo afastou-se de Deus. O povo de Deus assimilou aqueles costumes horríveis dos povos pagãos que viviam naquela terra. Mais ou menos no mesmo ponto dos dois livros de Esdras e Neemias, você lê a descrição da queda moral e espiritual do povo. Esse é um padrão triste e sério na vida de muitos dos grandes homens de Deus. Pode ser que Deus queira nos mostrar que Ele é a fonte do trabalho e nós somos apenas vasos, vasos terrenos. Há outra razão para isso acontecer, dessa vez por causa de Satanás. O princípio padrão número 12 para a obra de Deus no livro de Esdras é esse. Depois que Deus trabalhou através de um homem e concluiu a obra de Deus na terra através deste homem, o inimigo, Satanás, gosta de tirar o crédito do instrumento dessa obra. Uma vez ouvi um pastor dizer em uma grande conferência para pastores, tome muito cuidado com o que você fala depois de ter sido usado pelo Espírito Santo em um culto ou em uma pregação, hein? É comum as pessoas falarem as coisas mais estúpidas depois de terem pregado um ótimo sermão. Várias semanas depois, fiz uma ótima pregação no culto da manhã de um domingo. Depois do culto, enquanto cumprimentava as pessoas na saída do templo, cumprimentei a um casal. A jovem senhora parecia estar no 10º mês de gravidez. Quando olhei para ela, quis dizer, vocês são novos na cidade? Porque muitas famílias que frequentavam nossa igreja tinham acabado de mudar. Ao invés disso, olhei para ela e disse, bom dia, vocês são casados? Ela olhou para mim chocada e ofendida. Eu nunca mais os vi na igreja outra vez. Eu pensei comigo mesmo, acho bom sempre me lembrar das palavras daquele pastor. Depois que o Espírito Santo usar você, dê uma volta, procure ficar quieto. Qualquer coisa, menos tentar ser sociável, para evitar que você fale alguma besteira. Resumindo tudo isso, o que Esdras está nos dizendo é, o plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus, para cumprir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus. Você faz parte do povo de Deus? Você tem consciência do fato que é um canal do poder de Deus? Espero que você possa responder sim a estas perguntas. Deus está esperando que você venha a ser um canal de muitas bênçãos, para ser usado por Ele. Até ao nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até ao nosso próximo encontro com a Palavra.